A maior parte do exército atlante está sob o comando de Krios. Será difícil derrotá-los e o Titã com esse pequeno poderio.